Perguntado por mim, quero saber onde estou. Depois da dor que sofri, não me digas que já não chegou. Hoje que sobrevivi, queres matar-me de novo, eis amor. Tens perguntado por mim aos meus amigos, eu sei. Como te atreves assim a seguir-me quando eu já estou bem? Ouve agora o que eu ouvi quando eu por amor te chamei. Esquece o nosso caso, como eu também esqueci. Faz-me este favor, não perguntes mais por mim. Esquece o nosso caso, como eu também o fiz. Faz-me este favor, não perguntes mais por mim. Tens perguntado por mim, tenho alguém ou estou só? Se ainda há lugar para ti e quem sabe futuro para nós? Não tens vergonha do fim que causaste e queres que eu tenha dó? Tens perguntado por mim aos meus amigos, eu sei. Como te atreves assim a seguir-me quando eu já estou bem? Ouve agora o que eu ouvi quando eu por amor te chamei. Esquece o nosso caso, como eu também esqueci. Faz-me este favor, não perguntes mais por mim. Esquece o nosso caso, como eu também o fiz. Faz-me este favor, não perguntes mais por mim. Esquece o nosso caso, também esqueci. Faz-me este favor, não perguntes mais por mim. Esquece o nosso caso, como eu também o fiz. Faz-me este favor, não perguntes mais por mim. Esquece o nosso caso, como eu também esqueci. Faz-me este favor, não perguntes mais por mim. Esquece o nosso caso, como eu também o fiz. Faz-me este favor, não perguntes mais por mim. Estava escuro como um breu, e longe àquela distância tinha caído do céu. Tinha caído só para me iluminar, até parecia estar a olhar de onde eu tinha aparecido. Ela mexeu-se, veio em minha direção, a luz chamou-me à razão, queria ter desaparecido. Foi de repente, tanta coisa aconteceu, eu só pensava porque eu mais parecia um castigo. Era tão feia que a malta se afastava, à medida que passava, parecia um caminhão-tiro. Eu já

outros mal cheguem tão perto de mim. Dois o berrido, fico fora de mim. Tu pôs-me louco, ai ai, tu pôs-me louco, ai ai, e cada dia mais louquinho por ti. Mal os teus olhos se afundam nos meus, sinto arrepios da cabeça aos pés. Tu pôs-me louco, ai ai, tu pôs-me louco, ai ai, e cada dia mais louquinho por ti. Bum, bum, faz o meu peito por ti, amor. Bum, bum, quase enlouqueço. Bum, bum, faz o meu peito por ti, amor. Bum, bum, e amor por ti. Bum, bum, bum, bum, faz o meu peito por ti, amor. Bum, bum, quase enlouqueço. Amor, bum, bum, e amor por ti. Opa! Bum, bum, bum, bum, faz o meu peito por ti, amor. Bum, bum, quase enlouqueço. Bum, bum, faz o meu peito por ti, amor. Bum, bum, faz o meu peito por ti, amor. Bum, bum, quase enlouqueço. Bum, bum, faz o meu peito por ti, amor. Bum, bum, e amor por ti. Deixei meu corpo. amar a tua voz. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Serve este momento introspectivo, pá, para passar às gerações vindouras, pá, à memória daquele que foi o Auschwitz lusitano, desse campo de concentração situado mesmo por debaixo do calor abrasador dos trópicos, para onde enviavam os mais valorosos dos revolucionários nacionais. Tarrafal era um sítio de luta, toda a gente se regia pela mesma batuta. Tarrafal era um sítio de luta, só não havia lugar para os filhos da puta. Só não havia lugar para os filhos da puta. Ai, pois não havia não, camaradas, isso eu vos garanto, porque eu estive no Tarrafal. E embora as torturas que lá tenha sofrido tenham sido horríveis, e quase palavras não haja para as exemplificar, pá, vos garanto aqui, foi lá que passei os melhores dias da minha vida, pá, rodeado dos camaradas mais valorosos e mais corajosos, que mais não queriam do que dar direitos ao povo, pá. Tarrafal era um sítio de luta, toda a gente se regia pela mesma batuta. Tarrafal era um sítio de luta, só não havia lugar para os filhos da puta. Só não havia lugar para os filhos da puta. Todos os que lá tivemos recordamos as torturas horríveis sofridas às mãos dos carrascos da PIDE. Torturas célebres como, por exemplo, a tortura do sono, pá. Horrível. Onde nos obrigavam a dormir o dia inteiro, pá. Só porque queríamos, por exemplo, direito à greve, pá. Tarrafal era um sítio de luta, toda a gente se regia pela mesma batuta. Tarrafal era um sítio de luta, só não havia lugar para os filhos da puta. Só não havia lugar para os filhos da puta. Perante todas aquelas adversidades e toda aquela tortura horrível que nos era infligida a nós, os prisioneiros do Tarrafal, camaradas, pá, havia algo que crescia, pá. Havia algo que se desenvolvia entre nós, que ali estávamos juntos, pá. E esse algo chama-se solidariedade, pá. Para verem bem como ela funcionava, lembro o dia em que estava eu fechado na solitária, mais o camarada Faustino, pá, os dois. A solitária era um caixote de 1,5 m por 1,5 m, pá. E ali estava eu e o Faustino naquele dia quente de verão, onde estavam pelo menos uns 59 graus Celsius, pá, sem espaço sequer para nos mexermos, pá. Quando de repente eu sinto qualquer coisa a mexer-se entre eu e ele, pá, e disse: Faustino, pá, está aqui um animal, pá. E ele virou-se para mim e disse: não é um animal, camarada. Aí eu percebi porque é que na selva lhe chamava o anaconda, pá. Agora imaginem, camaradas, pá, eu e o Faustino, os dois, pá, ali na solitária, pá, e a anaconda dele a crescer, a apertar-nos contra aquelas paredes a ferver, pá. E eu tive que tomar uma decisão, pá. Com esta mão revolucionária, peguei na anaconda dele e ali mesmo aliviei toda a testosterona revolucionária que lhe corria no corpo, pá. Tarrafal era um sítio de luta, toda a gente se regia pela mesma batuta. Tarrafal era um sítio de luta, só não havia lugar para os filhos da puta. Só não havia lugar para os filhos da puta. E tá. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas vida nem vida, Valeirão a viu morrer. Serranas vida nem vida, Valeirão a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. E com vermelha a campina, o sangue que então brotou. E com vermelha a campina, o sangue. Acalma o furor campina que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Ao Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Ao Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. As asas para voar, aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, ainda um dia has de cantar. Oh, Alentejo esquecido, ainda um dia has de cantar. De cantar, ainda um dia de We'll be right back. Passas à minha rua como um anjo que flutua. Os teus pés nunca pisam o chão. a cada passo teu, sem saber eu troco o meu, como se pisasses o meu coração. E até as flores do jardim mudam de cor ao ver-te assim. Eu já não posso mais conter esta ansiedade de te ver. Quem és tu? Quem és tu? Miúda, nesse sobressalto, nesse salto alto, quem és tu? Atormentas em câmara lenta. Quem és tu? Miúda. Miúda, quem é? Há certos momentos em que eu acho que não passas de um golpe baixo. Fantasia de um pobre coração. Vou eu de sentinela, por mais preta na janela, nem sequer sei se existes ou não. E até os velhos do jardim mudam de tom ao ver-te assim. E eu já salvo alto, quem és tu? Miúda, que me atormentas em câmara lenta. Quem és tu? Miúda. de sempre que chama por mim para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esqueci em nome de um sonho, em nome de ti. Procuro à noite um sinal de ti, e eu espero à noite por quem não esqueci. E eu peço à noite quem eu não esqueci. Por sinais perdidos eu espero em vão, por tempos antigos, por uma canção. Ainda procuro por quem não esquece, por quem já não volta, por quem eu perdi. Procuro à noite um sinal de ti, e eu espero à noite por quem não esqueci. Eu peço à noite um sinal de ti, por quem eu não esqueci. Yeah. de uma demora. Depois de tantos anos a cantar por aí, já cantei na Alemanha, já cantei no Brasil, na América. Cantei aos portugueses que trabalham por lá, seja na Suíça, Luxemburgo e também no Canadá. Depois de tantos anos a cantar por aí, e tantos portugueses, e fiquei tão feliz por cantar para a gente do meu país. E até no Japão, e nunca vou esquecer nesta minha canção a França. Eu dei a minha vida e dei o meu amor, eu levei a saudade, eu levei o calor e a esperança. E o meu obrigado é para todos vocês, por este mundo fora.